desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora junte tudo e me responda o seguinte: que tipo de criatura você não gostaria de beijar? E essa parada é muito louca, né, cara? Como é que a gente resolve isso, cara? Tipo, lugar de sacrifício. Seria o quê? Altar, né? Não, mas é muito... Tem até a parada, né? No final ele fala que era o altar, o negócio do lugar de sacrifício, né? Aí a árvore que brota, não sei o que lá, blá blá blá, né? Sei lá, rama, árvore, não sei o que lá. Aí que flutua a boia, né? Aí ele começa a juntar e dá ararambola, sei lá, aramboia, sei lá. Deve ser um bicho que existe lá, né? Uma arara? Cara. Não, ararambóia é um bicho que existe. Porra, mas saber... é escroto, cara. É muito escroto. Deixa eu ver, o que, que eu responderia? É um lugar reservado a sacrifícios. Agora eu vou pensar em inglês. Sei lá, peach. Sacrifice peach. Aí peach. Tá. Depois me diga que você desfolha no inverno e volta a brotar na primavera. Tree. E depois, objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Mas isso deve ter alterado no português, pra rimar. Som, luz e ar. Por que que uma bola tem não, som? Não, é uma boia. Uma boia tem aquelas som? Aquelas boias de mar que medem. Ah, sim. Boia científica. Que às vezes tem sininho, caralho. Mas isso tem no universo de bruxos? Isso a gente tá, é, mas é legal, cara. Sabe disso? É, mas vocês fingem escrota, cara. Rafael, acho que a do Ed foi melhor. A do Ed foi melhor. Manda o do Ed pro então. É, a do Ed é melhor, pô. O que que de dia tem... De manhã, cara. O que de manhã tem? Quatro pernas, de tarde tem duas e de noite tem três. Tempo! Caramboia. Caraca, mas ele não podia mandar essa, o negócio é velho, tinha 2000 anos, cara. Pô, como é que ele ia mandar essa, né, cara? E sem falar que a esfinge do Eric tava morta, né? Ela se mata depois que o cara descobre. Pô, depois eu vou pegar esse enigma em inglês pra ver se ele tem mais sentido, porque Aranamboia é sacanagem. Aranamboia é foda, né? Bom, ele chega no final da parada, né? Chega no final do labirinto e encontra o Cedric Diggory lá, né? É quase no final. Eles passam a última parte junto. Que é o labirinto que começa a se fechar, né? Aí eles vão, vamos ajudar um ao outro, e isso. Aí no final, o Harry, o Cedric não consegue fazer alguma coisa, não sei se o Cedric cai, o Harry vai e ajuda ele. Uhum. Aí ele fala. Aí que o coisa deixa, vamos pegar o... Eu não sei se o Harry deixa ele, fala, pode pegar. Acho que o Cedric fala, vamos pegar junto. Não, acho que o Cedric fala, não, você que tem que pegar, você que ganhou, eu não ia passar. O Harry, não, vamos pegar junto. Eu não lembro quem fala. Vamos pegar junto. Eles pegaram junto no negócio. Aí eles vão lá, pegam junto no negócio, cada um uma asinha da taça. E o que acontece? Pro final do século. Pena rápido. Isso é a parte mais legal no livro, que você chega assim do nada, ele tá, ele se vê num cemitério, não sei o quê. Pensa rápido! Aí o outro te fala, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? A Vale que entrava. Ele acabou. Acabou, né? Tipo, e aí, se ele tivesse tido o áudio do Tonto Moody, que bosta, ele estaria mais preparado. E olha, aí que a gente vê os negócios escrotos. Neste momento, por que Voldemort não matou o Harry? Porque ele precisava do Harry com o sangue lá do coisinho tirado de mau grado. Ele precisava pra fazer um ritual. Poderia fazer esse ritual antes? Por que diabo não fez antes? Porque o cemitério tava lá, o pai dele tava lá, não ia sair do lugar dele, né? O pai dele já tava lá no cemitério, porra. O rabicho tava sempre com ele. Ele poderia ter feito o Harry aparecer essa porra de cemitério em qualquer lugar. Por que diabo ele teve que fazer ele passar também entre bruxos, teve que fazer aquela trama inteira pra ele chegar no mesmo lugar lá no final, no cemitério? Não sei, tio. Mas tem 7 livros, eu sei só 6. Que é foda, exatamente, cara. Agora a gente começa a ver esse livro, por isso que eu não gosto desse livro, cara. Não gosto tanto. Antigamente eu gostava, mas ele é todo exagerado. Tipo, a gente já falou alguma coisa que a gente falou que foi forçada, que eu não lembro que foi. Ah, o negócio do Krum. O negócio da Hermione foi forçado. Isso foi forçado, poderia ser de outra forma. Ela tava querendo ganhar dinheiro, cara. J.K. Rowling, pra mim, nesse ponto. Foi querendo ganhar dinheiro, falou, vou fazer qualquer coisa. Tinha que chegar lá, poderia ter feito antes, mas teve que enrolar. Ela não pensou em outra alternativa. Achou que pra criança, realmente isso é uma coisa bem feita. Mas, para os olhos dos mais velhos, pelo menos eu acho que é meio escroto. Não sei se vocês acham. Não, não tem assim. Pô, só faltava o Harry lá. Aí, por que que realmente, já desde o início, se o, no final mostra lá que o Olho Tonto tava ajudando o tempo todo, por que que o Olho Tonto não fez o lápis do Harry virar uma chave do portal pra quando ele for pegar ele? Daqui a pouco ele sumia e simplesmente acabou, tipo, ah, cadê o Harry? Ah, sumiu. É. Ele não gosta da vassoura. Fazer a vassoura na hora que ele montasse na vassoura, ele aparecia lá no cemitério, pô. É, aí, fazer o quê? Fez, não quis fazer, não sei, não sei se ela tem uma desculpa que ela poderia arrumar, porque garanto que ela esqueceu de hora que ela fez. Ela não fez. Eu acho que é isso que o Rafael falou, cara, na moral. O que eu falei? O que ele falou? 17 livros, porra. Não, porra. Pra ganhar dinheiro, cara. Tá bom, então. Continuando, então, é. Aí chega ali e prende lá o Harry Potter, lá na madeira, lá no túmulo, né? Prende no túmulo, cara. Prende no túmulo. Tira o sangue. Não, se o Harry Potter agora... Ele podia ser malandro, meu irmão. Agora que ele era, agora podia ser malandro. Quer meu sangue? Pega, vou pegar. E aí? Não, mas quem tirou mesmo, foi o Rabicho. Não, mas podia pegar isso aí, irmão. É, tipo, você mal grado. Não, pode pegar. Eu deixo, você quer o meu sangue, mas você não pediu, pô. Eu tava. Não, meu sangue, não, mano. O que aconteceria, cara? Ele o Voldemort, ele não, ele poderia ter feito, ele não ia fazer o ritual sempre acabou. Ele poderia fazer o ritual com outro inimigo dele. Só que ele usou o Harry ele poderia... pra tirar a maldição. Pra ele poder ter sangue do Harry junto, pra ele poder encostar na cara. Ah, sim, então tá explicado. Logo depois que acaba, ele encosta. Assim. É, ele encosta. Agora pode ficar entre as aí encosta na mão e toma. É, dá tapinha nele. Aí vai lá, pega a mão do rabicho inteiro. Aí depois... Esse que é um servo legal, né? É. Deixa eu passar a mão. Pô, cara, podia ser zumbido, não? É. Mas aí depois ele ganha a mão pelona de prata lá, sei lá. Uma coisa eu tiro minha mão de carne. É, porque a mão dele fica pelona. É difícil ter mão de carne. É, cara, também. Aí vai gelada, né? Pô, tem pessoa bobeira aí, né, que cara? Que bobeira? Gelada, irmão, pô. Você vai se encostar assim de frio. Então, é. Pô, você vai lá de lavar a mão assim de frio na outra mão. Bom, mas eu... O que importa é que ele fez o ritual dele e aparece lá, ele... Alguma coisa deu errado. É, porque não tinha nariz. Porque não apareceu nariz. Tipo, a mão do nariz faltou uma unha. Ele tinha pedido um dedo já, cara. Aí deu medo. Ele já faltou o dedo. Faltou o dedo, aí não veio o nariz do outro lado, mas tudo bem. Ele não pensou nisso, né, que dá uma hora. É. Em vez de falar, corta a mão direita. A outra mão. Bom, algo que vai lá, combina com o duelo do final. E o Harry, na ação do duelo, o Voldemort vai, Avada Kedavra, e o Harry tem que pensar rápido, o que ele faz? O que ele pode fazer? Rafael, ele consulta o livro de magia dele, quantas magias ele tem, Rafael? Vamos ligar no Leviosa, deixa eu ver no vídeo, ele tem flipinho. Ele falou, eu posso voar daqui, pra ele passar? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem uma coisa também, o Avada Kedavra vai em linha reta, é, né? É. Pô, uma linha. É, mas assim é ruim pra caralho, mano. É, né, pô, cara? Não, eu nunca dou uma vara que é dela, irmão. Ah, é que nem dentro da morte, pô. Dentro da morte, da magia de D&D. Cara, pegar lá em linha que morra. Essa parada que o Rafael falou me lembrou Kung Po, cara. Na parte do pingolim lá. O cara vai rodando o gancho pra atacar ele. O que eu posso fazer? Eu pulo de frente, dou uma porrada, eu esquivo, rodo, dou uma porrada nele. Ah, eu sou alto também. Já sei, escolhi. Aí toma porrada. Pô, não adianta, o negócio toma porrada. E morre. Mas aí, Rafael, ele escolhe qual das magias, do livro de magias incrível que ele tem com a porrada. Agora eu tô pensando, o Cédrico mesmo, ele não tem reflexo nenhum, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, a moda que é dela, pula pro lado, porra. Mas não viu. Porra, sei lá. Será que foi de magia que o Voldemort tinha naquela forma fodida dele? Sei lá. Tá na merda. Ainda era na merda. Era. Agora não sei se foi o Voldemort que tinha aquela quebrada ou se foi outro cara, mas tudo bem. Porra, bicho. Mas assim, o Voldemort mesmo assim ainda dá pra... Ah, mas deve custar uns 15 PM, né, cara? Porra, né? Não pode dar umas 3 vezes seguidas, porra. É, mas é legal você falar que aparece depois que ele revive, ele toca na parada e os comensais da mancha aparecem ali, ele começa a sacanear os caras, pô, vocês não me ajudaram, esses filhos da puta, né? É, os comensais da mancha tem uma tatuagem, que quando o Voldemort ganha poder, ela volta a aparecer bem, ele encosta na tatuagem do rabicho pra chamar os outros, aí eles vêm, alguns. É. Entre eles, o Lúcio Malfoy, né? É. É, tá vendo, né? Quem te viu, quem te vê. Aí pô, falar, pô, a parada aí do segundo livro, meu irmão. É foda. Mas é